Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes. Hoje é domingo, dia 17 de novembro de 2013. Por acaso é sábado, mas é domingo. E estamos aqui, três locutores, para gravar a emissão 54 de Conversas Aleatórias. Uma estreia nesta semana. Na Rádio Antena Web, canal 1. Portanto, eu sou o Nuno Miguel. Ao meu lado está o Joaquim Pereira. Como já passou bem? Passou bom. Muito bom dia a todos. Ou boa tarde, quer dizer. Boa noite. Já é boa noite, já. Às 6 horas é noite. Agora já. E ao meu lado esquerdo está o senhor Carlinhos. Quero, sim, eu quero. É verdade, estou aqui precisamente para trazer mais uma edição de Conversas Aleatórias e com o Nuno Miguel, Joaquim Pereira Golo. Isso já foi anteontem no Portugal. Bem. Não é isso, mas estavas com tanta força que... Até que sabes que ia chegar, 2-0 ou 2-1? 2-0. Ah, quase que acertasse. O Ronaldo aquela bola à barra assim. Pois, a culpa é da barra. Sim. Eu gostei, nós aqui falamos muito tanto não. Então eu gostei foi do relatório e contas do Nuno Matos. Aquilo não foi o relato de golo, aquilo foi o relatório e contas. Eu vou-te mostrar uma coisa quando acabar este programa. Que foi uma coisa de estilo... nós sabemos que a qualificação de Portugal é mais importante que o ouro que não te querem dar. Só mesmo que não te querem dar, porque senão era mais importante o ouro. O ouro que não te querem dar? Sim. Aí a bola de ouro. Como é que era? Para esse... Não foi engravatados que ele disse, mas assim, de género de Medjela, para o Blatter, para a FIFA, não sei o quê. Talvez. Ui. Como é que eu deixo de dizer tantas... É mais uma telenovela. Hoje em dia, pode-se dizer o que te apetece. A liberdade é para isso. É para não cumprir os limites. Diz o que te apetece. Para não cumprir. Exatamente, foi o que eu digo. A democracia é o não fazer. O Nuno Matos chega à frente ao microfone e diz o que lhe apetece. Porque até está numa rádio que ninguém ouve. Uma rádio que ninguém conhece. Não, portanto, ele está a falar sozinho. Se fosse Antena Web... Ah, aí está bem, pronto, pode ser. Não, se fosse Antena Web... Ele sabia que tinha ouvintes, não é? Pois, na Antena 1 ele não sabe. E tínhamos de ter cuidado com o que dizemos. Agora ele chega ali e diz o que lhe apetece, chama quem quiser, chama o que quiser a quem quiser. A Antena 1 também não é, como eu digo, não é ouvida, comparando com a Antena 9, não tem ouvidos praticamente. Claro que não. Ainda possível depois da mudança de esquema que eles tiveram e de escolhas musicais. Pois, estão mais aqui... indie. É um bocado disso, é. Até eu notei, por acaso, e não gostei tanto. Por acaso não gostei. Não, tá para aqui. Eu agora estou no carro e muitas vezes tiro a Antena 1 e meto na Star FM só dá música. Ah, então não sou só eu que estou doente. Os meus ouvintes não estão tão doentes como isso. Não há muito indie de jeito em Portugal. Eu ainda hoje, que é sábado. Sábado não, foi ontem. Ontem, ó. Logo às 6 da manhã ligava logo a Antena 1. Mas agora se mudaram. Ontem. Já não me diz nada aquilo. Não, só a partir das 9 horas que é a... dos anos. É que não foi só a programação, é que o estilo de música que dão nos entretenhos está diferente. E na segunda-feira, não sei se foram, a partir de segunda mudaram até os sons, o sistema sonoro e os sons que aparecem. Mas mesmo até a própria programação ficou menos rica. Ficou mais pobre, como que é. Quando eu, por exemplo, na Antena 2, por acaso já há muito tempo que não ouço, os Antónios a falar, não é na Antena 1, é na 1. Paixões Cruzadas. As Paixões Cruzadas. Até já nem isso me chama, ou será de mim que estou saturado? É isso, bem. Bom, saturado ou não, hoje vamos falar sobre educação, formação, outras coisas terminadas em um, trompetes, computadores... Clarofones. E como? Clarofone. Ah, clarofone. Isso foi um bom caseiro daqueles, nos princípios da televisão, aqueles concursos que a RTP tinha, e por acaso até era meu vizinho, foi lá a esse concurso. E, conclusão, os instrumentos, era para eles eram instrumentos. Um instrumento, então ele... Não me lembro bem se foi este o clarofone, mas foi assim parecido. Ou um pianinho. Prossigamos com coisas mais sérias. No outro dia, que foi no outro fim de semana, no sábado, eu assisti a um aniversário de uma turma no Porto, da Faculdade de Economia, E ao assistir àquele espetáculo, realmente foi bom em palco, eu penso, sou aqui como Adão Duarte, Sr. Joaquim Pereira, penso para, mais, para além do que se vê. E eu estava a pensar... Eu também. Tu vês-me? Tu vês-me para não pensava. Pois. Mas quem pensa são os animais. Os animais é que, alimentam-se e pensam. Ah, mas eu sou um grande animal. Somos todos. Claro, mas eu sou grande. Eu sou em largura, sou enorme. Exatamente. E eu, por exemplo, sou animal porque não tenho alma. I'm animal. Sabias dessa? Acho que inventou agora, mas está tudo bem. Alma animal. Não, animal. Mas que é que quer dizer que não tem. Sim, e o imal? É de ânimo. É. Pois. Então não tem ânimo, não é? Não tem alma. Alma. Ânimo, alma. Pronto, sou animalma. Pois, está bem. Neste caso sou animalmo. Isto sou... é que somos os portugueses. O Malmo era o campeão da Suécia. Mesmo. Pois, eu sou animalmo porque, apesar de ser homem, também sou da Suécia. Pois. Não ontem. Anteontem, porque, enfim, não é? Olha, a tua Romênia perdeu com a Grécia. Eu saí 3-1. E então... Bandidos. Ao ver a tuna, eu pensei no que é que se tem de fazer para que chegar lá quem quiser entrar, porque além das praxes das próprias faculdades, praticamente todas as tunas têm a sua própria praxe e os seus divertimentos, que alguns têm muita piada, os seus testes, os seus desafios para os caloiros, para os que entram, os novatos, naquelas andanças que têm. Hã? Os novilhos. Novilhos, sim, e os lombos. Tem as coisas que eles têm... Ah lá, com cada porco, sim. As coisas que eles têm que passar para entrar lá. E com cada vaca. Mas depois de formados, eles ficam bem formados. Pois. E depois eu penso... eles deixam de ser novilhos, sim. E eu, o Carlos ainda está no talho, ele na minha mão. Ainda não saiu do talho para chegar ao estúdio número 3. Chama o Magarefe para dar cabo disto tudo. É, eu ponho... Já penso... não se chama Magarefe? Isso há quanto tempo eu não ouvia isso? Pois, precisa. Pus-me a pensar na formação geral, no que a pessoa passa. Eu comecei por aí, o que a pessoa passa na faculdade, mas no que é que eu penso? É que eu tenho a ideia geral, infelizmente confirma-se na maioria das pessoas, que os jovens, quando entram para a faculdade, já pensam que são gente. São adultos, lá está, estão na faculdade, a maioria entra aos 18 anos, ou perto de fazer 18 anos. Já são adultos, né? E quando a gente vai ver aqui, um é o primeiro ano, mas é do infantário, não é, ou da primária, não é da faculdade. Pré-primária. Foi o que eu disse. E eles estão lá e estão, pensam que são muito engraçados, bom, para isso que era na cabeça deles, acham muita piada, o que estão a fazer e tal. E eu ponho-me a pensar, e neste caso foi mais fácil matutar nisso. Matutar é bonito, não é? Matutar é bonito. Matuta. Foi mais fácil matutar e refletir sobre este assunto. Porquê? Porque onde eu estive, em palco, também estiveram elementos antigos daquela tuna. E tiveram alguns fundadores, ou seja, já formaram aquilo em 1993. Hoje tem 40 anos, ou pouco mais, pouco menos. E eu olho para eles em palco. Claro que aquilo era em palco, não sei se no dia-a-dia é assim. E o comportamento deles, em relação aos que têm 20 anos, não era muito diferente. E eu ponho-me a pensar. A maneira como uma pessoa passa pela formação escolar, não estou a incluir só a faculdade, também 12º para trás, não, antes era o 7º ano, o 8º, era até o 7º, até o 8º, já não sei. Era o 5º, depois era o 7º. Não, o 5º era o 1º. O 1º ano no liceu, o 2º. Não, atenção. Atenção. Pois, está bem. Tu estás a falar na tua idade. Eu, não, na minha já era o 5º, estou a falar antes. Antes era a 4ª classe e depois. Não era o primeiro ano do... Era o primeiro ano. Pois, e depois é até em regra geral era até ao 5º. E pois. Quando se ia para o 7º, era já para ir com as intenções para a faculdade. Pois. E o 6º não existe? Até ao 7º. Até ao 5º. Depois havia o 6º e o 7º. Ah, e quem se ia... Então, mas o 7º, 7 mais 4... Então eram 11 anos, 11. Não eram 12. Pois, exatamente. Depois o 7º é que era para a faculdade. Exatamente. E eu ponho-me a pensar... Nisso, se a formação, a matutar, se a formação escolar forma muito substancialmente aquilo que a pessoa é para o resto da vida, ou não, Joaquim Pereira. Ora bem, partimos da primeiro. Em primeiro, Está bem. Está a começar muito bem. Partimos que é da primária? Não. Partamos do princípio. Que é uma coisa fundamental. A escola, o seu nome está a dizer, é um ensino. Mas há um problema muito grande. Há aproveitamentos e não aproveitamentos. E a formação que se aprende tem uma ajuda muito grande ou muito má na parte paterna. Se a parte paterna não ajudar a ensinar a criança, ela quando chega esbandalha-se toda. Há outra parte também que depende do próprio ser, do próprio aluno, se tem queda para aquilo ou se não tem queda para aquilo. Porque nós vemos muitas vezes, e o mal da humanidade parte por aí, o que é que acontece? Há muitos flaninhos que vão para a faculdade, ou vão para uma profissão, ou vão para onde for, e muitas vezes não seguem a tendência que têm natural. Por exemplo, ele gosta muito de letras, vai para físicas. Gosta de físicas, vai para engenharia. Gosta de engenharia, vai para aquilo. E não seguem o seu instinto, a sua... Vocação. Vocação. Era essa palavra que eu andava à procura, mas tá aqui, não, consegui lá chegar no dicionário da palavra. Não seguem a sua vocação própria. E depois, dá um mau médico, dá um mau engenheiro, dá um mau... Não é que o ensino seja mau. Não é muito bom, mas é pouco mais ou menos. Dá para gasto. É pouco mais ou menos. E se num, como isso é muito raro acontecer, eles andam ali nas universidades, ou nas, seja, por estudar, para, porque são obrigados para conseguir um curso. Porque, epá, este curso está a dar dinheiro, porque os médicos não fazem nenhum, vão para aqui, vão para acolá, e é sempre a andar, e vai tudo para a medicina. Uma pessoa está doente, vai ao médico, está feito ao vivo. Lá tem a sorte de vez em quando... Achava-se a ir ao talho. Lá vem um de vez em quando. Que sim senhora, que ele seguiu a sua vocação, nota-se logo quando neste caso o médico, seguiu a sua vocação e então dedicou-se de alma e coração àquilo e transformou-se num especialista. O resto dos 90 e tal por cento é preencher, olha, dá-lhe a cabeça, totalmente comprimido. Não vai ver o que é que faz a doença, as dores de cabeça à pessoa. É dor de cabeça, toma isto e aquilo e siga à frente. E nas outras especialidades é a mesma coisa. Os engenheiros. Eu tenho casos específicos que posso falar. Que uma pessoa que nem a quarta classe tinha, mas tinha-se dedicado alma e coração à sua profissão, um serralheirozito mecânico. Serralheirozito, digo eu, porque ele era um serralhão. E ele é que tinha de ensinar o engenheiro que vinha lá com o canudo debaixo do braço, você falava, olha que você tem de fazer isto. Não, eu não faço isso porque isso vai dar barco. Ah, não, eu é que sei, eu é que estudei, não sei o quê. Ora, o mal é esse. É a pessoa, o próprio indivíduo que estuda ou que vai para a escola, ter a vocação para aprender e se dedicar àquilo. Depois da barraca. Serralhão é bonito. Serralhas tu ou serralho eu? Acabou por fugir um bocado à pergunta que eu queria fazer, mas ainda bem que fugiu. Sigo na mesma, depois volto ao que eu queria dizer. Sigo na mesma tendência para o Carlos. Achas que as pessoas saem dos cursos com aquilo que realmente deviam fazer? Com aquilo que queriam, deviam, merecem? Não sei, é o que tu quiseres. Na generalidade, não. Na generalidade, é uma percentagem muito alta, a ponto de ser a maior parte. Não é não chega realmente, hoje em dia, portanto, nos dias de hoje, não chega realmente a ser um bom concluinte, vou chamar assim, de um curso universitário. Conclusão, são dias do avesso. Está bem, Isabel. Foi o quê? Ai, que má disposição esta. Foi da água. Eu só não gosto das vozes dele. Não, está tudo bem. As vozes de... Está tudo direitinho. As vozes deles é que... Oh, Joaquim, não diga isso. Continua cá. Até a dicção dela, dele nem tanto. Ele tem uma voz assim meio estranha. Eu vou seguir ao programa. E ela já cabia. Não, não fala nada. Vocês não exagerem. Não, mas até a dicção dela não é lá... Sim, dias vou ver-se, continua. Mas, ou seja, eu sou da opinião de que deveria haver uma reforma escolar, porque eu acho que as pessoas passam muito tempo na cepa torta. E que farias? E que faria? Reduzir o número de anos escolares, não no sentido formativo, mas no sentido de conteúdo. Ou seja, uma pessoa, a partir dos 10, 11, 12 anos, se depois de aprender o básico, ela já sabe, já começa a ter apetências para umas coisas e não apetências para outras. Por isso é que muitas vezes os problemas de matemática, não sei o quê, vêm de formação, ok? Mas muitas vezes não é só por isso, é porque a matemática e o português... Porquê que a matemática e o português são os maiores problemas? Porque a matemática e o português estão presentes em todas as áreas e para todos os efeitos são, digamos, estão muito presentes. Ou seja, são áreas muito opostas, não é? Português, um idioma, matemática, uma ciência. As pessoas acabam por não estar. Ou têm apetência para o idioma, ou têm apetência para a ciência. Olha, eu vou-te interromper porque há um assunto que tem a ver com isso de aprender português, bem português e tal. Há um assunto que me deixa... Eu compreendo, é compreensível, mas para mim é ridículo. Então o que é que tu achas das crianças estarem a aprender inglês ainda antes de entrarem na primeira classe? Isso é uma espécie absurda, completamente. Se ainda for... Era errado. Eu continuava a achar que era errado. Mas é que se ainda fosse espanhol é uma coisa. Porque estamos... É o país vizinho. Não ter isso. Não interessa. É aprender outro idioma na mesma. Sim, é o que eu estou a dizer. Continua a ser errado. Mas ainda assim, fazia mais sentido, na minha opinião, por ser um país fronteiriço. E atenção, fronteiriço, estamos a falar de várias partes do país. Não é apenas do interior, não é apenas do Algarve. Mesmo aqui para o norte, nós estamos perto de Espanha. Né? Portanto... Estamos rodeados por outras pessoas. Sim, faz mais sentido. E pelo mar. E pelo mar, tá. Mas faz mais sentido. Mas o mar não fala só... Às vezes, sai de lá cada coisa. Faz mais sentido. Ainda assim, continua a ser errado. Mas faz mais sentido isso do que aprender inglês. Até porque é um idioma muito mais difícil. Mesmo até em termos gramaticais. Não só em termos de pronunciação, mas em termos gramaticais. E que desvia. A criança tem que se concentrar mais... Digamos que o português e o espanhol são idiomas mais parecidos. Um é mais fácil de entender. Neste caso, o espanhol é mais fácil de entender. Ou seja, não há uma exigência tão grande. Eu sei que as crianças têm uma potência enorme para aprender coisas que nós, a partir dos 10, 15 anos, começamos a perder brutalmente. Mas a verdade é que também há os seus limites e a criança tem que ter tempo para assimilar, para brincar, para... Não... E é aquilo que eu acho. Uma criança que ainda está a aprender o português e já vai aprender um idioma que é tão diferente... Eu vou entrar aqui numa que parte tudo do princípio da maneira de ensinar. O português e a matemática são disciplinas difíceis para as crianças. Mas porquê? Porque os próprios educandos, ou seja, os professores, não têm a base para saber ensinar. E nós, alguns de vocês devem conhecer professores de matemática ou de português que levam as crianças e depois já os jovens a gostarem das disciplinas. É tudo uma técnica de ensinar, de não tornar maçadora a disciplina, fazer daquilo uma brincadeira, pegar no português e brincar com a língua, fazer... Nem sempre dá, muito menos agora, que as turmas são muito maiores. Mas eu... Mas tá bem, por exemplo, o número de alunos pode complicar um bocado. Mas se o professor tiver uma técnica de tornar aquilo um jogo, é que é fazer qualquer disciplina um jogo. A matemática, então, dá para brincadeiras a enormes. A matemática dá. Dá para fazer uma pessoa a brincar. E eu, às vezes, mesmo sozinho, nas noites, enquanto não adormeço, ponho-me a brincar com a matemática. Não tenho nenhum livros à mão, nem nada. A cabeça começa a brincar com os números, a fazer isto e aquilo, aquilo. Mas até uns... Não é umas adivinhas, mas... por exemplo, aquela do... Tipo o jogo do 24. Hã? Tipo o jogo do 24. Não sabe o que é isso. Sim. Sabe, nós jogamos... Ah, não, foi... Eu com não, familiar. Ainda não aprendi, mas sei. Foi mas com sei familiar pouco mais do... ou menos. Mas sei pouco mais ou menos. É ter quatro algarismos e com aqueles quatro algarismos tens de chegar ao 24. Foi. Usando cada um. Uma vez cada um. Aquela dos pombos, que vão os pombos a voar e passa o gavião e isso aqui. Depois a pessoa tem de fazer ali umas gigajogas. Estão 10 pombos num fio de eletricidade. Eu dou um tiro, mato 4, quantos é que ficam lá? Não fica nenhum. Pois, os outros fogem com o som. Claro. Há sim processos de ensinar as coisas que... Isso é uma brincadeira. Claro. Que cativa as crianças. Claro que com coisas mais evoluídas, mais para puxar e para aproveitar para ensinar. Desculpa só mais. Tu que percebes de música, e tu também, Carlos. Quando uma pessoa na escola, a música que eu aprendi, epá, aquilo era uma chaga, não sei o quê. Lá, lá, lá, lá, lá. Oh, é uma chaga. Não, eu lá porque não sei as outras. Ai, não sabe as outras notas. E conclusão, a parte principal que leva muitas pessoas a não aprenderem música é que a parte inicial é muito enfadonha. Mas tem que ser. Tem de ser. Tem que ser, tem que se aprender as bases, senão depois. Mas, é de cor, é à toa. Mas penso eu, na minha ignorância, que se podia arranjar uma maneira mais cativante. E dizia uma forma. É. Uma forma claro de bastante estou, grande. Eu não sou evoluído o suficiente para definir essas evoluções. Mas os técnicos... Por exemplo, nós vamos àqueles... Já não me lembro do nome. O Bernstein e outros mais que davam programas na televisão. Pessoas analfabetas que não percebiam nada de música colavam-se ali ao televisor agarrados a aprender as coisas que ele estava a ensinar. No português, aquele padre das falas dos princípios da televisão, ele ali a ensinar português, as charlas linguísticas, ele falava ali a ensinar e as pessoas ficavam cativadas. Pessoas às vezes até analfabetas. Mas é o dom da comunicação. Um professor tem de ter um dom de... Não é só saber as técnicas. X mais A igual a B mais C, não sei o quê. É ter um sentido de comunicação para que as pessoas fiquem presas àquilo. E, inclusive, de tal maneira que vai aprendendo. Agora... Só estar ali retoricamente, ali, traca, traca, traca. É assim, eu tenho um exemplo muito concreto que é: eu fui um bom aluno, eu fui muito melhor aluno na matemática do que a português. Para todos os efeitos, hoje em dia, a minha área é esta. Enfim, é o português, é o romeno, o espanhol, o francês. Não é bem espanhol, é castelhano, se deve dizer. Ah, pois. Não, mas espanhol, mas é castelhano. Pois, a mim já me disseram o contrário. Os próprios espanhóis já me disseram o contrário. Desculpa, depende da região de onde eles são. Depende, posso intervir. A Espanha era a hispânica, que estava dividida em vários condados. Uhum. O condado o Aragão, o Leão e mais assim. Castela. Porquê que se diz Castela? Porquê que não se diz espanhol? Porque era a hispânica. Porquê que não se diz o aragonês? porque é que não se diz o leonês? Porque é que só dizer o castelhano, só por dizer a castela, porque era a maior, tornou-se depois a maior? Não, porque era o idioma que se falava ali. E foi o idioma que ficou, quer dizer, não ficou no país todo, porque o galego, o vasco, o catalão, não fala exatamente a mesma coisa, do resto dos espanhóis. E mesmo até o sevilhano, o andaluz, também não fala... Lá está, mas estamos a pegar noroeste, norte, este e sul. O centro, a grande Madrid e tudo, o resto à volta e o caraças, é castelhano. Então aqui não falámos português, falámos coroimbricenses. Não. Não é a mesma coisa. É o hispânico com as suas variações de regiões. É discutível. Não é a mesma coisa. É discutível. Espanhol e castelhano é discutível. As duas perspectivas são aceites. Não há nenhuma incorreta. Claro que está instituído. Não há mais nada a voltar a dar. Não há nenhuma incorreta. Castelhano faz sentido, espanhol também faz. Até porque faz mais sentido ter em conta. E vocês sabem o que é que queria dizer? A Hispânia. O que é? Nos antigos, antigamente, os gregos, os latinos e não sei o que, chamavam isto Hispânica, a terra misteriosa. Ah! Ainda hoje é. Avancemos, tomem a palavra. Voltemos às reformas unidas do ministro Carlos Corato. Mas pronto. porque eu tenho uma ideia concreta para reformas. E eu estou à espera que tu digas. O resto, eu interrompi na matemática portuguesa para ir ao quarto hora. Pois, eu sei. Mas voltando à matemática portuguesa, porque eu primeiro queria ficar a este ponto. É assim, eu fui muito bom aluno em matemática, muito melhor até do que em português. Porque se calhar a minha professora de matemática soube me ensinar melhor do que a professora de português. Desculpa interromper, lá está. Uma força confirma o que nós estávamos a dizer. Depende do. Sim, mas no entanto, eu deixei a matemática no meu décimo ano. No décimo segundo, eu já não fazia a mais pequena ideia da mais pequena coisa de matemática. Sei somar, sei dividir, sobretudo se tiver a calculadora, sei dividir. Mas fora isso, não, porque a minha área de trabalho não é essa. A minha apetência não é essa. É certo que se calhar. Era, mas há uma coisa mais... Se eu focasse essa área, se calhar até era. Mas há uma coisa mais importante do que isso. Eu não era bom aluno português. Não cheguei a tirar negativas, mas não era bom aluno português. E era bom aluno matemático. E não conhecia ninguém que fosse, mais ou menos de igual por igual, bom aluno matemático e bom aluno português. Porquê? Porque são duas áreas tão distintas que as duas entram em conflito uma com a outra. Ou seja, pode... Que, ou seja, naquela altura, nós estamos a dizer. Há tantos que são bons, Jesus. Eu não, só na minha turma, até eu não tinha 5 ou 6. Sim, eu não digo que não haja. Eu não digo que não haja. A questão é, eu quando disse não conheço ninguém. Mas eu não digo que não haja, como é lógico, há. Mas a verdade é que é muito difícil conseguir-se desenvolver as duas apetências em simultâneo a um ritmo mais ou menos acompanhado. É muito difícil. Por isso é que há, tantas notas más a matemática, há tantas notas más a português. Não é porque são disciplinas difíceis. Não é somente por isso. Porque física e história também são. Só que a história é uma área mais neutra, por assim dizer. É uma área mais de conhecimento. A física e a química não é que seja grave. Só que a questão é que a física e a química entram mais tarde no plano curricular e saem mais cedo. Como é uma área mais específica, ou queres fazer de uma área mais específica, porque também, também são duas ciências, física e química são duas ciências, como a matemática, não são tão importantes no sentido de nós, matemática, utilizamos a matemática para várias coisas. A física e a química para poucas, pelo menos no dia-a-dia. Só por isso. Mas não deixam de ser ciências e línguas, são duas áreas totalmente diferentes. Portanto... E o que é que acontece é isto, não é? Digamos que a física e a química entram mais tarde, saem mais cedo. Ao mesmo que acontece com a geografia e com a história, embora eu acho que a geografia e a história são duas áreas, enfim, são similares, ou seja, são áreas de conhecimento, não tanto de aprendizagem. São de conhecimento, não é? Porque nós não temos que aprender as coordenadas, não temos que aprender a fazer contas, nem aprender uma organização morfológica. Basta saber onde é que fica o quê, basta ter essas noções, essas ideias. Agora, claro, por exemplo, se nós fôssemos para outras áreas, não da geografia, mas da demografia, etc., aí já, e de cultura, aí já íamos ter outra situação. Ou seja, cultura, por exemplo, já íamos ter outro problema, porque era outra área, igual de aprendizagem. Mas, quando isso acontece, só temos duas áreas de aprendizagem: a matemática, ou neste caso a ciência, e as línguas. São duas áreas, isto até o décimo ano, são duas áreas, ou até ao quinto, não tenho noção, são duas áreas de aprendizagem. Duas coisas que eu acho que eram importantes: primeiro, reduzir o número de anos letivos. Dividir uma... Tens só línguas e ciências. Não, sim, mas sim, é claro, a área de humanidades e a arte. Não, não sei. Antes do secundário tens as disciplinas de educação visual, tecnológica. Mas essas são disciplinas. Não, eu estou falando daquelas que acompanham todo o curricular. Durante todo o curricular, até o décimo ano, ou neste caso até o nono ano. Durante todo o curricular, desde que entras para a escola até ao nono. Do primeiro ao nono. Tu tens duas áreas distintas. Tens as duas áreas distintas. Estudo do meio. Não é só matemática, porque tens estudo do meio, que era o antigo meio físico, depois tens outras disciplinas. Ou seja, tu tens três áreas distintas: a área de conhecimento, a área de línguas e a área de ciências. Qual é que é o problema? É que a área de conhecimento envolve disciplinas como, sei lá, o estudo do meio, não é? Que é uma espécie de embrião da história e geografia. Depois, tens a matemática, que até o quarto ano é apenas a matemática, e o português. E agora o inglês. E agora, a partir daí, é que começas depois a ter outras disciplinas que se encaixam nestes quadros. A educação visual é uma área diferente, tem a ver mais com as artes, tem a ver com outra aptidão, que neste caso já envolve uma questão sensorial, mas é uma disciplina, primeiro, que é opcional. Ou seja, é uma área que é opcional. E ao mesmo tempo, é uma área que desaparece. Entra mais tarde e desaparece mais cedo. É como a disciplina físico-química da área da ciência. Ela entra mais tarde e sai mais cedo. Por isso é que não é tão grave. Por isso é que não se fala tanto dessas disciplinas. Só se for agora, mas eu tive educação visual desde o quinto até o nono. Sim, eu também, mas agora não é assim. E eu, agora não, eu é assim. Não posso falar porque o meu caso é especial. Eu tirei um curso de artes. Tu agora... Na escola de artes decorativas. Sim. Por conseguinte, aí éramos encaixados mesmo já para, claro. Para seguir para os que seguiram para as belas artes. Eu, claro, segui, mas era diferente. Mas aí já era específico. Claro, é assim. Hoje em dia podes seguir pelo tecnológico, podes ter outro idioma que não, ou seja, podes ter português, francês e inglês, não tens de ter português, francês e tecnológica. Imagina, quer dizer, podes ter se não tiver. Eu tinha português, francês e inglês, a partir do sétimo. E também tinhas EVT? Tinha EVA. Ou isso? Qualquer? Educação virtual. É isso. Sim, educação visual. Sim, mas para todos os efeitos, ela entra mais tarde, mas agora não sei como é que isso está. Mas para todos os efeitos, ela entra mais tarde, ou seja, entra no quinto ano e sai mais cedo, ou seja, mesmo que tu vás depois para o décimo ano, das duas uma, ou tens aptidão para aquilo, ou não tens. E aí já podes escolher. Para aquilo. É o mesmo que acontece, pronto, mas cá está, mas assim entra mais tarde e bem mais. E as reformas? Eu preciso os números de anos. Sim, já lá vamos. Depois também tem outra área que é. Também tem outra questão que é a área da educação visual. É a área do visual. Por ser uma questão sensorial, talvez por isso seja mais atrativa. E não há tão boa. Se tu fores ver, tal como a educação física, as pessoas por norma tiram muito boas notas da educação física, por norma. E a EV, ou a EVT. Porquê? Porque são áreas que acabam por... Ou seja, não são áreas só de conhecimento, mas são áreas que quase que é fácil considerar como de entretenimento. Claro, há regras. A alcançar do compasso, dos quadros, não sei o quê. Mas são disciplinas muito mais leves. Mas sim, ainda assim, saem... Educação física, não. Mas a educação física é até mais uma questão de saúde, né? Tanto só uma questão. Claro que depois há quem goste da área e queira seguir para o desporto, mas por regra acaba por ser uma questão de libertar energia, se manter ativo, é diferente. Pronto, reduzir anos letivos, ou seja, o período entre 7º e 9º ano ia abaixo, no sentido, não ligo totalmente, ou se quisermos reformular o 5º e o 9º ano, do 5º e 9º ano, ou seja, tornar estes 5 anos, talvez em 3, e dividir estes 3 anos, como se faz na universidade, dividir por duas etapas diferentes. E vai permitir que tenhas disciplinas que acabam mais cedo. Ou seja, como é que ia dizer? Tens disciplinas mais específicas e ao mesmo tempo não tão maçadoras. Mesmo que depois haja disciplinas como, por exemplo, eu tinha Laboratório e Multimédia 1, 2, 3 e 4. No fundo, durante 2 anos e meio, porque aquilo ele está no Laboratório 5. No fundo, aquele laboratório multimédia era a mesma disciplina. Pronto, só que mudava de semestre. Mas para todos os efeitos. Para todos os efeitos. Aquela etapa do laboratório 1 ficou concluída. Mesmo que depois na 2 não tenha um desempenho tão bom. Não é? A 1 já foi concluída. Ou seja, isso vai fazer com que nós mais facilmente concluamos etapas. E para os meninos isto é mais importante. Mais facilmente concluamos etapas. Que o nosso desempenho, que a nossa avaliação... Não é? Como aquela coisa de recuperar no segundo período e o terceiro é mais fácil, é mais pequeno, não pesa tanto. Não. Dividir-se por duas etapas, duas disciplinas diferentes, ainda que a matéria seja a mesma, seja tudo igual, só muda, em vez de ser um, é dois. Mas muda. Mas tu reduzias para três, reduzir. 5 para 3, aos 12, 13 anos acabava esse período e depois? Deixa-me concluir, porque não deixaste acabar. E esta formação tinha, como é que é dizer, esta área tinha uma formação mais, ou seja, vamos dizer isto por etapas, tinha, ou se quiseres colocar mais anos, mas de uma forma que é, primeiro, ou seja, ir gradativamente, mas muito mais rápido do que se faz agora, gradativamente, e reduzir, ou seja, ir especificando a área para que tu queres ir. Não é? Para que tu possas primeiro ter estes 3 anos, por exemplo, estes 3 anos de, enfim, de pronto, como é que é dizer, de formação, vamos dizer assim, não é? Continuar a ser formação, é escolar, mas continuar a ser formação. E depois é assim, teres, primeiro, vamos lá numa coisa. E estes meninos, até aos 16 anos, andam na escola a fazer o quê? Muitas vezes, nada. Ou muitas vezes com excesso de trabalho. Muitas vezes, ou seja, eu não sei até que ponto. Seria uma. Por isso é que eu digo, ou seja, eu não tenho um plano total, mas teria que haver alguma forma. Ok, certo, os manter ocupados, é um feito, mas. Ou que, se depois tivessem boas notas, pudessem seguir dentro do ensino. Para uma formação mais específica, que seria o atual 10º ano, não é? Pensem-se para uma formação mais específica, em que as matérias seriam mais pesadas, porque também há outra coisa, que é o tempo de duração de cada aula. Se calhar tens mais disciplinas, mas em cursos de tempo mais pequenos, em vez de 90 minutos, por exemplo, de 40 minutos, como era antigamente, 30, 40 minutos, ir aumentando gradativamente de ano para ano. Porque era a formação mais séria, era a formação mais específica. Nem que tivesse um intervalo de meia hora, ou seja, 40 a 40 minutos, por exemplo. Ou 30 minutos. Mas que fosse um intervalo não apenas de 5, que fosse um intervalo, uma coisa, de 10, 15 minutos. Porque, não é? Ou seja, e que de alguma forma se conseguisse amenizar, por assim dizer, e claro, com turmas mais pequenas, que é importante também. Pronto, ou seja, várias reformas que era preciso fazer. É a minha opinião. Voltando à pergunta do início, a formação escolar forma a pessoa. Ontem um joguinho em off, estava-me a contar de... Como é que era? Se cruzou com um engenheiro? Não era engenheiro. Alguém que andava na faculdade, já não se lembra. Como é que ele tinha andado na faculdade e que parecia ser superior, ou parecia mostrar que ser superior? Não, já não se lembra. O que mas, me recordo é hoje, hoje do Serralhão. Não, foi ontem. Contou-me não sei o quê. Queria que... Queria também é bonito de querer. Queria. Queria. Queria, C-R-E, circunflexo. Que as pessoas que saem, a maioria das pessoas que saem formadas da faculdade, formadas, bom, saem com um curso, saem com um concurso na faculdade, saem com um concurso, saem com um concurso, sentem-se mais do que os outros e têm aptidão para sentir isso. Era bem. Ou melhor, têm fundamentos para sentir isso. Era bem. E saem de lá a pensar que com a própria personalidade do género, eu sou o maior. Ora, bom, lá está o ser humano a entrar em função. Há os que saem bem formados e há os que saem desinformados ou mal formados. Eu estou a falar como pessoa, que era isso que eu queria. Pois é, isso que eu digo. Nós sabemos que cada pessoa é uma pessoa. E, desde que nasceu, ou se formou bem, ou se formou mal. Não é pelo facto de depois de andar numa escola, numa universidade, seja lá o que for, às vezes pode melhorar a sua formação moral. Ou ao contrário. Ou não. Porque muitas vezes um bem formado moral, depois de se ver no meio já de... da escola, vira e então fica a ser, começa-se a meter em bandalheiras e começa a ficar mal formado. Acontece muito isso na faculdade, mesmo até 12º, alunos certinhos e responsáveis e tal, entram, seguem a maioria e pronto. E a contrapartida, e ainda bem que assim é, aqueles que são os brincalhões e isto e aquilo, mas calha de encaixar naquilo que eles gostam, ou por outro motivo qualquer. Ou numa turma boa. E as companhias muitas vezes são, os companheiros são fixas. E então acaba por virar e sai de lá bem formado. Portanto, está no íntimo das pessoas, quando se saem com um canudo, com um curso bem tirado e, portanto, com os conhecimentos bem aplicados, e há outros que andam ali só para... é para ter o canudo e mais nada. E quando chegar cá fora eu desarrasco-me de qualquer das maneiras, arranjo os padrinhos... O meu pai arranja-me emprego. Era por aí que eu ia. Arranjo os padrinhos que me abrem as portas todas que eu quiser entrar. Eu só ando aqui a passar tempo. E eu aqui não me interessa nada. Isto aqui, eu sei que tenho o texto lá fora garantido, portanto, mas só para dizer, eu sou doutor. Ou Sr. José, não sou Sr. José, sou senhor doutor. Ora, bolas. O doutor, que é doutor, muitas vezes diz, não me trato por doutor, trato-me por Zé. O rico, que é rico, não mostra que é rico. Agora, aquele novo rico, é esse, e a situação é a mesma. A pessoa pode estar bem formado. Mas já sai, esse é dos casos. Raros. Não é os raros. Os que saem de cursos. E quando chegam aos empregos e é o seu doutor, doutor. Isso é algo que vem muitas vezes já da faculdade, do final da faculdade. Acabei um curso, eu tenho um diploma e eu sou maior. Por outro, há pessoas que dizem isso para procurar manter distâncias em relação aos restantes. Mas isso já é do amigo das pessoas, ser sempre maiores. E aproveita-se do facto de ter o cartão para dizer que... Atenção, olha, que se eu sou ciência, sim. Porque o fulaninho que sabe e que não é preciso andar com o sino, é eficaz na sua. Se está com o chefe. Eu, por exemplo, não é para me gabar, mas um chefe de uma secção é que estamos habituados àquele agindo. Eu tive o azar de ficar-se, nunca quis, mas as circunstâncias. Obrigaram-me a isso, a ficar chefe de uma secção. Os meus colegas não eram os meus subordinados, os meus colegas, eu tratava-os normalmente como colega e não como chefe, e eles a mim tratavam-me também como colega e não como chefe. Porquê? Porque numa boa harmonia não é preciso a pessoa estar lá do alto com o chicote, ei pá, tens de fazer isto. É a boa comunhão entre as pessoas que se faz a diferença. O que é que interessa? A pessoa tem de mostrar, quando se sai da faculdade e vai procurar emprego, tem de mostrar que realmente é bom naquilo, sabe aquilo, que agora só por dizer que está lá. O seu Florinho tal concluiu o curso, não sei o quê. Não é aí que vai a diferença. Uma pergunta concreta. Sente-se ainda hoje como pessoa, muito do que é como pessoa, foi formado na sua instrução primária e arredores? Principalmente. E arredores? Principalmente. É certo que eu já tive... Eu pergunto porque eu sinto isso. Eu comecei mais cedo. Eu comecei com o meu pai. E isso não posso esquecer. Pegou-me um gene, talvez, que muito curioso de saber. E de criancinha mesmo, antes de ir para a primária, já eu era um chato e ele era um bom professor, não é? Daqueles professores que falam e não sei o quê. Ia ao âmago da questão e explicava-me isto e aquilo. Eu tinha curiosidade de saber e ele tinha o dom de me ensinar. Fui para a primária. Fui para a primária, arranjei, não uma professora, sim, pode ser, uma professora, mas mãe. As mães ensinam os filhinhos como se devem comportar, como devem fazer aquilo. E ela, na sua profissão de mãe professora, ensinou-nos, saímos dali uma turma, que ainda hoje nos reunimos às vezes já velhotos. E... uma turma em condições. Epá, nós quando falámos nas nossas reuniões, nos nossos encontros, a nossa professora vem sempre à mãe, porque foi uma excelente professora que ensinou, mas soube ensinar e criar-nos para a vida. Portanto, exatamente, foi uma mãe. Ora, é muito raro depois encontrar assim nos ensinos superiores professores. Apesar que eu também tive a sorte de encontrar alguns que foram assim. Outros, nem pouco mais ou menos. Mas... é preciso também ter sorte com os professores. Sobretudo em idade precoce. Que... eu falo nisso porque ainda hoje, claro, os anos não passaram como os seus, mas ainda hoje eu tento-me lembrar dos 27, comigo 28 companheiros da primária, e a não ser um que foi jogar futebol, em coitadinho, não tem cabeça para mais. Os outros, nenhum está perdido na vida, nenhum está... claro, não estou a dizer que são pessoas impecáveis, está tudo em grandes caras, tudo pessoas muito inteligentes, mas são pessoas que ainda hoje têm modos. Fomos educados há 6 anos assim. Eu posso, claro, houve muitos que enverdaram por diversas profissões, mas tenho técnicos de contas, aqueles que assinam as contas das grandes empresas, não sei o quê, portanto, outros que são médicos disto ou daquilo, outros especialistas, outros diretores de empresas, quer dizer, mas isso pode querer dizer pouco, não quer dizer que seja o caso. Eu estou a falar com pessoas, assim, sabem tratar, sabem estar. E como pessoas, não é por facto de nós termos sido colegas, é certo que tenha uma grande influência, porque conhecemos-nos aos 6, 7 anos, e isso marca. Foram 4 anos ali vividos intimamente. Éramos todos irmãos. Não éramos colegas neste caso. Era a irmandade do Cedro. Foi assim que ficou conhecido. Não, eu não sou do Cedro. Do Cedro. Mas, por conseguinte, porque ela incutiu-nos, não é questão moral da Igreja, é uma questão de bem formados, de camaradagem, de boa amizade uns com os outros. E isso influiu depois na nossa vida profissional. Foi tudo um bocadinho de cada coisa, que chegámos ao fim daqueles 4 anos, prontos a enfrentar, em princípio, o resto das escolas que cada um frequentou, os liceus e universidades e não sei o que mais, e aqueles profissionais que também enverdaram por bons caminhos. Irmandade do Carmo. E o Carlos, sei tu mesmo? Não tem nada a ver. Não. Uma casa totalmente diferente. Para terem uma ideia, eu só sei dos meus... Nós éramos 20 alunos e destes 20 só sei de mais um. Ou seja, eu e mais uma. E dessa uma também não guardo grandes recordações do presente, só principalmente do passado. Porque, enfim, não faço... Nem sequer esqueci bem o que é que ela faz. Nem sei se era isso, não está bem. Não, mas tu, a formação escolar não moldou a tua personagem? Não foi por aí? É assim, ou seja, deu-me conhecimentos para ser quem sou. Mas, ou seja, para eu como é que é explicar? Pronto, aprendi a escrever, aprendi a ler, sei o braille, só mesmo por aí. Porque, de resto, em termos de ser aquilo que sou, o que me ensinou foi a forma como as pessoas me discriminaram. Portanto, isso sim, ensinou-me a ser quem sou. A forma como as pessoas me discriminaram, ensinou-me a ser, ou seja, neste caso os meus colegas, ensinou-me a ser tanto quem sou, ou seja, uma pessoa revoltada, uma pessoa fria, uma pessoa não faz mal a ninguém, mas indiferente. Digamos que bem, é muito difícil fazer, e cada vez mais, portanto, é daquelas coisas que, mas sim, assim, em termos de formação, ou seja, a intervenção dos professores, etc., não. Tenho um professor que sim, batalhou muito por mim, ajudou-me, aliás, deu-me um acordeão, permitiu-me aprender a escrever braille. Posso estar grato por isso, mas realmente foi o único. Mas também é aquilo que eu digo, foi o único, esteve comigo 2 anos. Tiraram-no depois, por outra professora, e ao mesmo tempo colocaram uma professora que, como é que é dizer, que me fez ter, por exemplo, medo. Não digo medo de ir à escola, mas medo da presença dela. Uma professora de apoio, que me fez ter medo da presença dela, anterior não. Mas sim, dela sim, fez medo também da presença dela. Depois a professora foi pior, porque ela era professora de apoio, mas depois puseram-me ter aulas só com ela. Ainda ficou muito pior a situação. Mas pronto, é daquelas coisas. Não sei, sinceramente, é daquelas... Ou seja, para mim a formação escolar, e então nem vamos pela universitária, porque muito mais ainda. Ou seja, deram-me bases de conhecimento, é um feito. Mas em termos de personalidade, só contribuiu de forma negativa. Voltando um pouco atrás, esta função de principalmente na primária é uma profissão muito, muito, muito específica. São crianças que começam, agora já nem tanto, porque agora há as creches e há as pré-primárias e não sei o quê. Mas naquele tempo, quando nós íamos para a escola, a maior parte das criancinhas iam com medo, porque nunca se tinham visto assim no meio, estar ali rigorosamente a aprender e não sei o quê. E sem os pais por perto. Principalmente. Apesar que por isso, no seio que eu vivia, os pais estavam presentes, mas não é que fossem maus pais, mas pouco mais ou menos. Conclusão. Viverem ali em comunhão aquelas horas, e era preciso um dom para ser professor. Não era só chegar ali A mais A e B, A, B, B, A, etc. Não era só para isso. A questão moral e a questão de... Lá está, como eu tive a sorte de ser uma professora mãe, era muito importante. E antigamente, não sei como é que se passa isso agora, havia uma escola que era específica para professoras primárias. Agora não sei, qualquer pessoa, sei que é. Há os cursos de educação de infância e ensino básico, ou seja, diferencia. Pode, mas... assim é diferente. Porque... As pessoas têm... Haviam de fazer uns exames psicotécnicos, ou não sei o quê, para ver se realmente tinham um dom para aquilo. Porque uma pessoa pode E eu falo por mim, tenho em casa esse exemplo. Uma pessoa pode ser muito técnica, muito saber disto, saber daquilo, mas ao transmitir esses conhecimentos, principalmente às crianças ou aos jovens, não tem modos. Não tem modos. Ora, se não consegue chegar lá, não é professor. O professor tem de, não é rebaixar, aproximar-se do educando para conseguir transmitir as suas ideias e os seus conhecimentos. Agora, se se põe lá do alto da cátedra, lá da secretária, e porque vocês têm de fazer assim, vocês têm de fazer assado, isto é assim, isto é assado, tem de ser com maneiras de saber, saber, ensinar e com dedicação. Isso é raro. Muito bem. É, visões distintas e experiências distantes que fecham a edição 54 com bens aleatórias. Posso terminar com uma frase? Uma frase. Para mim, a universidade é Natal todos os dias. Ou seja, hipocrisia quanto basta. A maior parte segue o ritmo. Alguns vão contar correndo. Ou seja, alguns acreditam mesmo e vão mesmo para lá porque gostam. Outros, que é a maior parte, festeja-se Natal porque se dá prendas. É a mesma coisa. Vais para a universidade já com o objetivo de conseguir um estatuto social. Pronto. Tenho de dizer que aplaudo. Gostei muito e está muito certa. Pois. Nós vamos embora. Voltamos no próximo. Eu tenho diz-me só uma coisa. Diz-me só uma coisa antes de a gente terminar. Tu acreditas no Natal, certo? Não. O que é isso, acreditar no Natal? Ou seja, tu não festejas o Natal só porque se dá prendas, certo? Eu nem dou quase. Pronto. E simultaneamente, qual é que foi o teu percurso académico? Foi um bom profissional. Ou seja, tu entraste para a universidade com a ideia de conseguir, ou seja, de aprimorar os teus conhecimentos e de seres um bom profissional depois. É a mesma coisa que o Natal. Acreditas realmente, ou seja, tiras dessa festividade um proveito não apenas superficial. Ainda que às vezes também. Sobretudo não superficial. Exatamente. Ora, está. Portanto, não quer dizer que não tenhas pequenos prazeres com isso, é como receber umas prendas de vez em quando. Enfim, não é? Podes dizer, eu sou licenciado em, ou sou mestrado, sou mestre, não sei o quê. Ok. Tiras o proveito superficial da coisa, mas o teu principal objetivo e o teu principal usufruto é precisamente do não superficial. Usufruto é bonito. Vai no mesmo ritmo. Quanto mais festejas o Natal, mais gostas daquilo que te dá em termos estatutários a universidade. Joaquim, apresenta a sua carta de demissão. Vamos embora que eu vou introduzir a música. Então, muito boa noite. Já está noite escura. Quase já não disse nada. Espero que tenham maturado estes três sabichões sem tiro. Serranhões. E até à próxima. Muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Eu despeço-me já agora só com mais uma pequena reflexão. Acho que começo a perceber porque é que eu não acabei a universidade. Porque não acredito no Natal. Está relacionado. É como uma ligação entre a universidade e Natal que fechamos. E vamos ouvir Eugénia Maria, dos tempos do Vitorino Nemésio. E... Não foi no Vitorino Nemésio que apresentou, foi não. Foi Jorge Alves, no Melodias Sempre. Apresentou já... Não estejas a confundir um com outro. Jorge Alves, no Melodias Sempre. Introduziu esta menina, na altura de 10 anos, já há 4 ou 5 décadas, para aí em 1964, se não me engano, vai cantar uma música chamada Colégio Militar. Já que estamos aqui a falar de formação, na altura, antigos alunos do Colégio Militar, o que era o Colégio Militar, fizeram esta letra e esta menina bem singela vai cantar a música Colégio Militar para nós ouvirmos e ficarmos todos contentes. E jurámos um bocadinho que ela canta bem. É emocionante. Até para a semana e bom Natal já agora. Já que... E boa Páscoa. Sim, já agora também. Bom São João. Que jamais pode acabar. Quando entra um rato novo para a luz, desde logo.